A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. RTA-FM. Um dia, alguém descobriu que a pessoa que, na sua vida, mais enganava era ele próprio. Também nós. Como esse alguém, a nós próprios diariamente nos enganamos. Enganamo-nos, concedendo-nos qualidades que não temos e também defeitos que, afinal, nunca tivemos. Enganamo-nos acreditando possuir capacidades que nunca revelamos e incapacidades que nunca testamos. Enganamo-nos nas certezas que pregamos, nas bandeiras que empunhamos e nos amigos que temos. Até nos enganamo-nos no controle do nosso tempo e na gestão do nosso espaço. Toda a vida nos enganamos e continuamos a enganar, hoje, agora e sempre. Efetivamente, nós, aqui deste lado, não acreditamos que a grande maioria dos assassinos conjugais, alguma vez, no seu passado, julgaram que um dia iriam matar o cônjuge com quem estavam a casar. Evidentemente, não se conheciam, tal como nós outros, não nos conhecemos. E é bom pedras aos telhados dos vizinhos não atirar, porque um dia as mesmas poderão ao nosso próprio vir parar. Pois, o pouco que de nós sabemos é que o que de nós pensamos raramente coincide com o que de nós os outros pensam, e muito pouco coincide com o que de nós um dia pensamos, ou com o que nós no futuro faremos. Será que é esta a razão para tanta desunião? Será que é esta a razão para tantos males de coração? Será que tudo se resume a que o nosso pensamento seja, com o amor, mais coincidente? Com o amor pelos outros, claro, mas sobretudo com o amor que nem sempre temos, que nem sempre queremos, que nem sempre desejamos ter, afinal, por nós próprios. O amor por nós, pelas nossas virtudes, mas também pelos nossos defeitos de origem, pelo nosso ser como um todo. Enfim, por nós, ser humano, é absolutamente essencial para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar e para a nossa harmonia universal. Pense nisso e fique bem, fique feliz. RTA-FM. Vai viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta, não. Sonhos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção.

em rosas de rubra cor e se gravava o amor conforme o vento as movia quando as crianças passavam junto à linda sepultura. Toda a gente afirma e jura que as rosas brancas coravam e as vermelhas se fechavam para ninguém lhes tocar, mas que alta noite, ao luar, entre um séquito de goivos, tal qual os lábios dos noivos, iam-se as rosas beijar, tal qual os lábios dos noivos, iam-se as rosas beijar. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. Que negra sina ver-me assim, que sorte vi o degradante. Ai, que saudade eu sinto em mim do meu viver de estudante. Nesse fugaz tempo de amor, que de um rapaz é o melhor, era um audaz conquistador das raparigas. De capa ao ar, cabeça ao léu, só para amar vivia eu, sem me ralar, e tudo mais eram cantigas. Nenhuma delas me prendeu, deixá-las eu era canja. Até o dia em que apareceu essa traidora da franja. Sempre a tenir sem um tostão, batina a abrir por um rasgão, botas a rir um bengalão e ar descarado, a vadiar com outros mais e a dançar para os arraiais, para namorar, beber, folgar, cantar fado. Olho agora com saudade os calhamaços que eu lia, os professores, a faculdade e a mesa da anatomia. Invoco a mim recordações que não têm fim dessas lições, frente ao jardim do velho campo de Santana. Aulas que eu dava e se eu estudasse, onde ainda estava nessa classe, e é que eu faltava 7 dias por semana. O fado é toda a minha fé, embala, encanta e inebria, pois chega a ser bonito até na radiotelefonia. Quando é tocado com calor, bem atirado e a rigor, é belo fado, ninguém há que lhe resista. É a canção mais popular, tem emoção, faz-nos vibrar, e eis a razão de eu ser doutor e ser fadista. Sina ver-me assim, que sorte viu degradante. Ai, que saudade eu sinto em mim do meu viver de estudante. Desse fugaz tempo de amor que deu rapaz é o melhor, era o audaz conquistador das raparigas. De capa ao ar, cabeça ao léu, sem me ralar, vivia eu só para amar e tudo mais. Nenhuma delas me prendeu, deixava-as sempre, era canja. Até o

Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. A mão na cabeça, a mão na cintura. A mão na cabeça, a mão na cintura. E a mão na cabeça, e a mão na cintura. A mão na cabeça, a mão na cintura. Também bota no peitinho, bota no peitinho. Para a ponte nova, bate na pá. Mamãe vai trazer, papai vai trazer, só falta você. Mamãe vai fazer, papai vai fazer, mamãe vai fazer, só falta você. Dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, eu quero ver. Dançando, dançando, dançando, dançando, dançando. E aí? As voltas da baralha.